Odorimashou. Ore odorasete tanoshimimashou. Ore tokimi odorimashou. Cumbia. Cumbia, hoshi, kimi, todorita, y isho ni furemasho, soshite kisu shimasu, ore no kokoro ksuto, anata to odoru, isho ni iwau, biru wa watamoto, orimasu, cumbia. Hoshi kimi todoritai, isho ni furemasho, soshite kisu shimasu, oro ni korosuto, anata to odoru, isho ni wauru, biru wa watamoto, orimasu, Odorimashou. Ore odorasete tanoshimimashou. Ore tokimi odorimashou. Cumbia. Cumbia.